João Batista. Quero mandar um abraço, meu amigo Henrique Oliveira, Chamega! Ô, sofrido! Quando você foi embora, meu mundo desabou. Fiz tudo pra me superar, mas não adiantou. Sabia que não existia amor entre a gente, mas o meu coração queria tudo diferente. Agora sei que já é tarde pra mim e pra você. O mundo gira, a gente cansa de tanto sofrer. Agora quer voltar, mas perdeu seu lugar. Eu sei que andou chorando, mas pode chorar. Siga sua vida, estou seguindo a minha. Você não sabe o que quer, vai acabar sozinha. Eu já superei, não vou voltar atrás. Não quero mais sofrer, eu não te quero mais. Vai aprender o que é amar com outra alguém. Vê se me esquece, isso vai te fazer bem. Batista, a explosão do Arrocha. Agora sei que já é tarde pra mim e pra você. O mundo gira, a gente cansa de tanto sofrer. Agora quer voltar, mas perdeu seu lugar. Eu sei que andou chorando, mas pode chorar. Siga sua vida, estou seguindo a minha. Você não sabe o que quer, vai acabar sozinha. Eu já superei, não vou voltar atrás. Não quero mais sofrer, eu não te quero mais. Vai aprender o que é amar com outra alguém. Vê se me esquece, isso vai e vai.